6908. Corporate notification, clearly not arrival. Descend and maintain flight level 190, turn 80013. Flying actually is out of service at this moment. Salvador is operating visual and the runway 10 in use. Procedure ILS to XTA. Now temperature 260 degrees, wind is 085 degrees, 80 knots, altimeter 7013. Azul 2782, confirming ready for descending. We're about 1 minute to descend, Azul 2782. Roger, Azul 2782, descending now to flight level 050 and fly to Duna position. 050 Duna position, Azul 2782. Azul 2782, leaving now, flight level 170, and descend to flight level 050, flying to the next position. Roger, leaving now, Azul 2782. Muito boa noite, Alfa, boa noite na Juliette. Alfa, na Juliette, 3600. Azul 6908, reduce your speed to 2509. Roger, going down 2509, Azul 6908. Just send me, we are number 2 for landing. We are number 3 to approach. Okay, Roger. Azul 6908, descending to flight level 060. Descending level 060, Azul 6908. Se possível, mantenha a velocidade até a próxima duna para sequenciamento. Azul 2782, no restrictions, descendo to 3000 feet, altimeter 013. Thanks, 2782. 3000 feet, 2782. 3000 feet, 2782. Alfa, da Juliette, o TAN 3600. Aguarda a liberação do setor, TAN 3600, portão previsto ao 3. Estou te aguardando, portão 3, 3600. Identificação, chegada na área autorizada, descenda, desça e mantenha o nível 070, que é o MH1 no 0 no 3, reduza para 2509, do sistema número 4 na aproximação. Portão 3, 3600. Pronome 066, acione identificação, chegada Mari autorizada. Desça e mantenha o nível 080, altímetro no 013, reduza para 2509, veículo no número 5 na aproximação. 2510 nível, já está mantendo 250, 906. 3891, autorizado chegada a volta, desça para 4010, altímetro no 03, informa que Salvador opera em condições visuais, pista 10, procedimento é o X-ray, altímetro no 03, temperatura de 27 graus, o vento está agora 90 graus com 9 nós. Zero, chame Recife no 2545, alterna no 2085. 2545, 2000, sem contar, agora não está de zero. Route 782, reduce your speed until 1909. Stop to 1909, 2782. 782, we follow traffic now 11 o'clock, 7 miles with 210 knots, and stop at 33 Alpha, azul, 2782. We have a discount to get a 2782, Roger. Azul 6908, we follow traffic now 12 o'clock, 8 miles, with 250, correction, with 230 not indicated speed, passing Alpha level 070 to the 3000 feet, Alpha 272. Roger that, I have traffic inside, Azul 6908 is going down 2109. Roger, and descending to 4,000 feet no restrictions. Descending 4,000, Azul 6908. 0066, pode prosseguir na descida. 066, autorizado descida até o nível 080. Ok, 080, 0066. Azul 4062, no ETAP, desse mantenha o nível 060. ETAP 060, 6062. Controle, boa noite, voo no 098, saída pouca, passa 4010. Voo no 098, contato radar, subi mantenha o nível 370, saída pouca. 370, saída pouca, voo no 098. Azul 2782, reduce your speed until 1809. 180, Roger. Azul 6908, we have conditions to reduce your speed until 1909. Azul 6908. Roger, and descend until 4000 feet. 4000, 6908. 782, two is facing, intercept the localizer course at the heading 040, turn left 040, and clear intercept at this heading. Roger, my left 040, and turn back to one, intercept the localizer course to 782. Roger, descend to 2,000 feet to call steady. I'll call it to 2782. Vista 04, completa o final do procedimento, chame a torre na noite, 95. É maravilhoso, 2,000, a torre é lento, o dinheiro vai na hora. Azul 69-08, vector for spacing, turn left heading 040, and when you intercept this heading, please to intercept the localizer course, descending to 3,000 feet, altimeter 1013, you are number 3 to approach. Roger, turning left heading 040, descending 3,000 to an H1013, clear ILS of hardback established. Azul 69-08. Azul 4062, desse mantenha o nível 050, altimetro 1013. Pente. 19066, desse mantenha o nível 050. 050, 9066. Azul 2782, passing Luna, complete final approach, tower 118, dismount 905. 118-905, thank you. Departure Salvador, control 119, dismount 8. Control Azul, support clear to Luna, Salvador, contact level 370, after which we pass 0, passing route, runway 10, then left turn, normal departure, position B-Wolf. Confirm for 14 and departure 119 from red. Correct, Portugal 024, call me right for push. Are you ready for push for 024? Roger, with number 2, 2782. Establish on a localizer course, runway inside, Azul 6908. Roger, now 2 miles to the position, complete final approach, tower 118, dismount 905, 6908. 18905, Azul 6908, come on. At the loop position, you are enter airway of the risk 50. Azul 6908, final approach for runway inside. Azul 6908, continue approach. Is the number 2 now, the number 1 is 3, correction, 4 miles, threshold 0 again. Roger that, standing by for landing clearance, Azul 6908. Inicia o que da máquina 00 de cero. Autorizado ao final do procedimento ali, ao seu destino zero, chame estabilizado, desce para 2.010, altímetro 1.003. Autorizado, 5 número 4 na aproximação. 6.906. Mantenha 3891, informe que seguirá como número 5 na aproximação, reduza para 200 e reduza para 2009, reduza até 4000. Roger, 69008. Now 4 miles out of runway 10. The runway is 1.5 miles. Stretch for 10. Roger, I have traffic east side. Afirmativo, mantenha 3 mil então. Olympus 04, mantém antes da Delta, mantém antes da Delta, mantém antes na Alfa, antes da Delta, ok? Olympus 042, Olympus 042. Report DA 600. Roger. Azul 273 on the ground at 10, by right. Azul 6908, wind 03, 07, altitude terrain 10. Clear to land, runway 10, Azul 6908. Azul 272 on the ground at 10, approved text via Kilo FM3. Muito boa noite, Alfa Kilo Paz 3, atenção sinalizador. Alfa Kilo Paz 3, 27, 82. O 4062 gente, complete a aproximação, chame torre 198, decimal 95. 295, boa. 3891, reduza 1809, número 3 de aproximação, vai ser de fato, tópico, posição de 10 horas, 11 milhas, rumo nordeste, cruzando 060 para 3 mil pés, um bravo 737-800. Olá, caso fale comunicação. Então, na parte mental e frequência, eu quero. Livre elétrico, porta estabilizado. 3.000, reportará estabilizado, nota 066. Azul 4062, torre 198, decimal 95. É 3891 para o curso localizador, curva à esquerda, proa 140 nessa proa intercepta. É 3891, compete curva 130. Relativo, desce 2 mil pés. Ajuste 10, 13, reporte estabilizado. Rodor Azul 6908. Go ahead. Could you check our parking position, please? 6 Lima. 6 Lima, thank you. Projeto Pouso, pistão 0, vento 080 graus, 0 metros. Recolação, Charlie, gol 90, M. 7-9066, completa aproximação, Chantone no 8-95, tráfego que precede meia dúzia de milhas à sua frente, 1-3-0, nós guarda, speed, lembra ela no 9-0, segue para pouco. Faixa, retrogênio, 9-0, M. Salvador, gol 9-0-6-6. 9-0-6-6, continua a aproximação e informarei que está aí. 9-0-6-6. 8-9-1, Ciente, Chantor, no 8 decimal 9-5. Sim, 8-9-1, Datan, torre no 8 decimal 9-5. 8-9-5. Boa noite, Santos 381, porta externa, flecha casa. Porta, flecha casa, 358. Recebeu informação aqui. Condições de efetuar um teste 12775 para a Ferroviária de Atingir, já voltou? Prossiga. Gente, muito grato pelo teste. Esse é para 2 no 10, direto Duna. Ajuste em Salvador 1-0 no 3, operação visual em Salvador, pista 1-0, procedimento IMS X-Ray completo, vento 0,85 graus com máxima de 11 nós, 23 graus na pista no momento. Degrees at this position? Yes. Okay, we are able and we'll park at position 3 Lima, confirm? Yes. Roger. Rule 6908. Thank you, good night. Thank you, welcome, and good night. 9066, livrou na porta da circuito. 9066, boa noite, Alfa, porta da Juliette. Alfa, antes da Juliette, com 9066. 4062, Juliette, portão 101. Vem pra Juliette. 7701, azul 406. Solomon Yatan, Mike, Bravo Golf, na ponte 8. Bravo Golf, prossiga. Solicitar a autorização de rebote da ponte 8 para a posição 12 do pátio principal, já contactado com a Israel. Alfa, reportante da Julie. Alfa, Cidade Leste, 3891. Mike Bravo Golf, confirma rebote? Positivo, da 8 para 12, remota. A gente aguarda o Mike Bravo Golf. Positivo. Down 024, my preference. Fora, posso fazer o seu foco? Do you have any estimate to push? Control VLS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, VLS. Lama 2 Corpo, última informação da torre, perto de 2.300 pés, visibilidade 700 metros. Na escuta. Autorizado, reporte no portal técnico. Positivo, grato. Lama 2 Coisa, escutou? Na 3 Coisa, Lama 2 Coisa. Estou me retificando, visibilidade, grupo de 9. Ah, ok, grato, 62, foi. Oceaner 6258, ciente, complete aproximação, Chanterre 118, do sinal 95. 295, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Chanterre 6258. Não, Chanterre. Biscoito, Chacatrine, 890, grau 08, nós, cruzado, pouso, pista no zero. Thank you. Bélgica, Papa Golf, controle Salvador, aciona identificação, contato radar, 67 milhas, nordeste do ERS Salvador, mantenha o nível de voo 080, reporte Miguel de descida, até presente voando Tuna, para interceptar o procedimento ILS X-Way. As informações de Salvador, altera visual, DEP de 2310, com visibilidade em grupo de 9, vento 085 graus, com máxima de 10 nós, 26 graus a pista, procedimento ILS X-Way, pista 10. Operação na 1735, por senhor. Positivo, agora nesse momento parqueado na posição número 12, bom dia, obrigado. Gente, bom dia. O 9735 funcionando normalmente, o notam para pista é até começa a partir de 1h15 da manhã. Copia. Copia. Autorizado IELS, nível 160, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída Coral. Após Coral, visual até o destino 0275 no transponder, controle 1-19.8. 160, autorizado, pista no 0, decola curva à direita, saída Coral, após visual 0275, azul 198, controle azul 24959. Correto, 4959, reporta pronto no parte 3. Reporta azul 2 ou 4959. Capota Golf 100, desça para 3010, ajuste 10, 12. Pode cancelar, né? 9 com 67 a bordo, 3 e 20, alterno Salvador para o táxi. 4959. Controle Salvador, azul 4959. Azul 4959, contato radar de colagem, subportado nível 160, direto coral. 160, direto coral, 4959. Papagô, fica 22.000, igual, pode aprovar a rota próxima. Papagô, fica presente, chame a torre no noite, decimal 95. Golfo é porta curva final no 7. Agora é o round 024, o curso é 5, 6, 7, 7. start, call me right for taxi. Salvador, boa noite, Alfa 2224. Alfa 2224, boa noite, controle Salvador, acione identificação. Ideal de descida, desça para 310, ajuste 1012. Salvador, opera sob condições visuais, pista 10. Procedimento ILS, X-ray, pista 10. Vento 085 graus com 8 nós e temperatura 26 graus. Está presente ponto túnel e no ideal de descida, desça para 3 mil. 620 vai voar, vai descer para 3 mil, da presente 2224. Como me aprova? Pro de túnel. Sim, pro de túnel, obrigado, 2224. São 3170, bom dia, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050, ajuste 1012. Salvador opera sob condições visuais. Pista em uso, pista 10, procedimento ILS X-ray, vento 085 graus com 7 nós, temperatura 26 graus. Zero voando, Duna, da presente. Condições de manter raiz, principal sequenciamento.